Louro Pop Produções, CD de qualidade. Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Vou me acabar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pop Saudade 3D, com DJ Paulinho Boy, DJ David. E aí? Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a... Bora ter com a gente também, a Luísa, Sebastião. E também o Luiz, marcando presença, obrigado. Aqui no Pop Saudades, olha. Caso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Pop! Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Pra que mais amar? Pop! Saudade! Pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Bob Saudade. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Olha as guerreiras aí, dou valor, vamos lá. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. Bob Saudade. E meu amor te entreguei. Bora, bigode, bora! Ele é o seu grande avô. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Olá, rapaziada aí. Aí do time Sem Miséria. Estou aqui no Pop Saudades também. Obrigado pelo carinho. Até já. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Pop Saudade. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar. Que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Olha o Bacabinha. Sem você não sei viver. Preciso tanto de você, sem você. você não sei viver. Logo saudade do Tapanã, vamos lá. Minha amiga, Pop Saudade. Ainda preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Sem você. Mais uma. Doída. E dá pra doer. Pop Saudade. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Ora, gente, já tem um CD da primeira parte. Doer, aí com o DJ Davis, né, gente? Só chega o resto. Corre que vem o tio. Tô gravando a segunda. Dá pra doer. Eloy, ele que dá maior valor no Pop Saudade. Tá aqui com a gente, obrigado Eloy. Bora recordar. Paulinho do Boy detonando. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria em cantar. Só estou na mente de um poeta que ele não. Pop Saudade. E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Pop Saudade. Rega, é, Sovai. Eu não sou o tipo de homem que açoita alguém. Pop Saudade. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. E aí? Ah, é gostoso demais esses momentos. Cache o seu par. Verdade, olha o Joaquim do Bom Seguro. Chegando junto aqui no Pop Saudade. Seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva. Se entregue, vai ser como outra logo a maçã. DJ Paulinho Boy. Eu sou seu fã. Para Toda sexta-feira tem Pop Saudade no Caribe Show, né, gente? O velhinho já se despedindo. Tá chegando novo. Ai, gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Pop Saudade! Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser por volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Pop Saudade, Cid Daniele. Volta logo a maçã. Vamos chegando junto. Eu sou seu fã. Pop Saudade. O Scooby parece que tá numa lajota, cara. É muita ronda. Vamos lá. Louco desejo. Para falar o seu grande amor. O Anderson gosta. Aí, Anderson. Mais uma noite sem te ver. Pop Saudade. Louco desejo. Sem te ver, grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta. Pop Saudade. Dos teus chegando junto com a gente também, o Túlio, o rei do frango, é do final da linha do Gordeiro de Farias. Tá aqui com a gente. Alô, Túlio! Um louco amor pode até machucar. Para Carmen Conká, seu grande amor, Lourinho, olha aí. Mas só assim, meu amor, sem te amar, eu vou te amar. Mas ele apanha. Te amar. Saudade. Bora, tá parando. Grito teu nome bem alto ao vento. DJ Paulinho Boy. Pois você não sai do meu pensamento. O meu travesseiro também sente a falta. Dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sem te amar. Como é que é? Um louco amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sem te amar. Guildo, Alexandre, Gisele, o Louro estão aqui com a gente, obrigado, vamos lá. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar, mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu Pop Saudade. Porque te amo, eu te amo. Bora, bigode! É meu seu grande amor. Olha as guerreiras por ali, obrigado, olha. O maior falou. Inclusive, dia 16, o lançamento do Pop Saudade, o aniversário dos guerreiros. Coloca a visão, quero o bolo, hein? Quero tudo que eu tenho direito. Eu adoro você, porque te amo. Pop Saudade 3D. Paulinho Boy. Que ele tava amargurado, velho. Audio Live Hightech, a sua marca em áudio profissional. Só você que eu quero amar, mas por favor não diga que não. Desejo ganhar o seu coração, porque te amo. Vamos, saudade na área. Mais uma, mais uma. Se eu soubesse que ela não me amava, vamos lá, vamos lá. Eu parava por aqui. Pop Saudade. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. E a família chegando junto, olha. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou pra mim. Pega o velho agora, é doido. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você. Rapaz, Juninho da Saudade da Brasília. E hoje eu quero confirmar minha presença sábado no aniversário deles, tá bom? Bora lá, David. Selado, Paulinho Boy, DJ David. Confirmando a presença aí no aniversário é dos meninos da Saudade da Brasília. Vamos lá, sábado. Em Itacaré, eu vou lhe esperar. Os meninos da Saudade da Pratinha, sempre Pop Saudade 3D. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Olha o Paulo, tá com a gente. Eu me aprofundei. É do açougue Bistecão e também o Túlio aí do Flangão. É do final da linha, obrigado. Para os meninos da Saudade da Brasília. Seus sentimentos, e dessa vez sobrou pra mim. Uma noite sem você é motivo pra chorar. O André de Ulera. De tudo pra você voltar. Pop Saudade. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Olhar distante, sou passarão. Pop Saudade. Sigo a te buscar. Meu amigo Tonão, né? Hoje ele tá curtindo aqui no Tapanã. Pop Saudade, olha aí. Obrigado, valeu. Te beijar sua boca. Bora, bigode. Outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você. Pop Saudade. Me ama, me ama, vive até me engana. Se rosca meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, vive até me engana. Se rosca meus braços, me mata de amor. Nosso casal 96 chegando junto, o Fred e a Carmen. Tô muito valor desses dois, olha. Vamos lá. Tá chegando a hora. 16 de dezembro, Cangalha. Meu caminho, tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Preto e Carmen, o casal Pop 3D. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama. Me ama, me ama. Vive até. Esse casal aí não tem distância, não. Eles vão onde o Pop tá. E tirar o chapéu. Preto e Carmen, as guerreiras por ali também, olha. Sempre no apoio. Me ama, me ama. Pop Saudade. Ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Show Bidel da Cabanagem. Chegando junto agora, ali. Vamos lá, vamos lá. Pop Saudade. Saudade. E o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Mais uma pra recordar. Chicão, galera. Ontem à noite eu me vi envolvido em teus braços. Hoje eu já me senti flutuando no espaço. E aí? Se você tem alguma coisa pra me dar, Pop Saudade. Chegou a hora certa pra gente se amar. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Oi! Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Ah, ei, menino! Braval, seu grande amor. Casal Light aqui com a gente também, o Anderson Costa. Obrigado. Ei, menina, eu sou seu rapaz. Ah, ei, menina, te amo demais. Ah, ei, menina, eu sou seu rapaz. Pop Saudade. Pop Saudade 3D, com DJ Paulinho Boy, DJ David. Ontem à noite me vi envolvido em teus braços. Hoje eu já me senti flutuando no espaço. Se você tem alguma coisa pra me dar, chegou a gente se amar. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Pois quando se chega o momento em que dois pensamentos não sabem o que faz, o mundo inteiro critica e a gente quer mais. Errou, ele admite, olha. Saudade. Bora, Túlio, rei do frango. É do Cordeiro, tá com a gente, obrigado. Obrigado também ao Márcio Rubinho. Equipe só pra isso. Só aqui com a gente, marcando presença, olha. Vamos lá. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Saudade. Pra recordar. Você tem de novo que me aceitar. A espera acabou. lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. 16 de dezembro, sábado, Cangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. E a gente chega no Juntinho, aqui no Capanã. Vamos lá! Para o Wagner, o Benegírio, aqui no Pop, ó. Bata um gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Bora, Túlio do Frangão. E também o Paulo aí do Açougue Bichegão, tá com a gente, bora, Paulo. Agora te ver sorrindo. A recordar, bora. Dizendo que me ama. Alô, guerreiro! Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer. Um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Pop Saudade. Cheio de desejo. Fala, David, olha pra cima. Sente tão envolvente. Tá na hora, tá na hora. No teu corpo quente. Oi. Aquele jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo, deitar na tua cama, acorda te ver sorrindo, dizendo que me ama. Pro Monique, Prima Light, e Andresa, Andréia, as guerreiras, olha aqui. Contigo, mas é legal demais fazer amor contigo. Pop Saudade! Tá só, né? Quando você chega numa festa e ouve o som do rubi, Pop Saudade. É o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. O corpo todo estremece com vontade de dançar. A moçada no salão até parece que vai voar com o som do rubi. Com som do rubi, rubi, rubi, rubi, rubi, tocando pra mim e pra ti, rubi, rubi. Eu já quero confirmar minha presença, a confraternização aí dos meninos da saudade da Pratinha. Eu, DJ Reis, vou marcar a presença. Sábado na Pratinha, o bicho vai pegar. Deixa o som. Vamos lá, vamos lá. Poderoso, é lindo até. Pop Saudade. Você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, remexe gatão. Ao som do rubi no meio do salão. Anima a galera, sacou. Garçom Wagner. Remexe pra cima. Garçom Wagner, o garçom moral da saudade. Rubi, remexe pra cima. Bola pra baixo, girando com quim e gritando rubi. Remexe pra cima, baixo, girando o conguinho e gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando o conguinho e gritando rubi. Kim Marques e Rubi. E aí? Esse é um som do todo poderoso, é lindo, é belo, é todo gostoso, que você jamais vai encontrar outro. Olha o Lourinho, o Tigrão, a Gisele e o André, estão com a gente, obrigado. É Mestre Verdinho, os Cajal 96 para entregar, né? O som do Rubi no meio do salão, anima a galera, sacou. Equipe Unigo, ei, Mestre. Tem que tirar uma foto do Freire Garmin, tá faltando, né? E gritando Rubi. Pop Saudade. Que loucura. Eu não quero te perder. Nova pra mim, cara. Você é tão nova pra minha idade. Você não tá apaixonada? Sou sua, meu rei, sem falsidade. Quero continuar esse lindo romance. Como é que é? Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Que legal. Que legal. Parece que tem um patins no pé do Scooby, hein? Parece que tem rodinha. É. Vai dirigindo, parece que tá numa lajota. Pop Saudade. Aí, Anderson, chega junto. Alô, Anderson, chega aí. Que loucura, eu namorando você. Eu não quero te perder. O Val e também a Kátia. Forte abraço, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Também não quero te perder. Hoje o lançamento, a gente vai tirar a carteirinha pra toda essa rapaziada aí. Mas que louco, sempre tá com a gente lá, foi. Casal Lattes, Scooby. Beijo, faz e ajuste também. Bem. Alô, Anderson Costa! Amorzinho, quero sentir teus carinhos. Você é tão gostosinho. O covarde da saudade, DJ você Paulinho é Boy. Sou sua, meu rei, sem falsidade. Quero continuar esse lindo romance. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. E o sítio Daniele, que legal, tá ficando legal. Lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro, do beijo que você me deu. Cruzei teus abraços, amei teus amassos e parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado, por isso resolvi falar assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim, é pra você saber. Eu já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. Como é que é? you, I love you. We come a dream, I want you, I need you, I love you. We come a dream. Olha o meu parceiro Castanhão, já tá ansioso. Aí o lançamento da nova máquina do tempo, cara. Você vai viajar no tempo. Lembro do teu beijo, lembro do... Top Saudade! Lembro de tudo que... Era agora. Lembro do escuro no canto do muro. Desde que você me deu. Cuspi teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso resolvi... Alô, minhas guerreiras! Assim, GG é o aniversário também delas. Assim, do grupo Os Guerreiros da Saudade. Já saber, eu já morei nos estredes. E é pra lá que eu vou levar você. Como é que é? I want you, I need you, I love you. We can my dream. I want you, I need you, I love you. Te desprega, Hitman. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá, é o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Rubi ou é o Jackson. Pop Saudade! Ou é o JC. Os amigos do clube Chemingé, né? Longe daqui. Alô, Ronaldo! Drive-se da primeira rua, tá com a gente. Quando é meia-noite, ouço o tropical, escuto o som do Mengão e o trovão azul. Tem o brasiliano e o Nova Dimensão. Tem o furacão negro e o Itamaraty. Rubro negro e Impala. Tem também Top Som. Vai! Segura, segura! Pop Saudade. Bora, sítio da minha área! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto. Não faz assim. Saudade. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Segura o chove. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Manda a luz pregar. Desculpa, essa tua bateria não descarrega, hein, meu irmão? Vou te contar um negócio. Bora! Alô, Cício Daniele! Já o Freire Guerra deu valor. Passava sim. Uma eternidade te esperando. Te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. não se expressar. Pop Saudade. Tá chegando a hora, família. 7 anos, se não é mais, espera. Vou pro Pop Saudade, 16 de dezembro. Lançamento do Cangalha. Convidado ao Mineirão. Pop Saudade. Saudade. Entrando mais uma, mais uma, mais uma. Essa rapaziada sempre tá por trás dos bastidores. Muitas vezes não aparece. Mas é rapaziada que dá um duro danado na aparelhagem. Os nossos carregadores de aparelhagem. Aí pra mim aqui, Bicão do Pop Saudade. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Se amar. Scooby 220. Tem um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Pop Saudade. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Eu gosto de brega assim que lambada. Hoje a gente recebendo a visita aí do irmão do DJ Ariel. Faz parte também dos meninos da Saudade da Pratina. O Andrinho, já confirmada a presença do Paulinho Boy e também do DJ Davis. Sábado na competição dos meninos da Saudade da Pratina. Sendo Lero. É isso? Aí, Lero! É. Vai agora. Acho que vai pegar essa onda, hein, Pedro? É bom, rapaz. Pop Saudade! Pra quem tá falando das marcas, olha, vai! Tá fica o Joquinha no bolso seguro, hein, Joquinha? Pop Saudade! Pop Saudade! Sua voz, tudo me faz lembrar. amigo Renê. Bora, Renê. No Barão Vermelho eu vou te encontrar. Eu te guardei na época, olha. Você está lá. Vou me apaixonar. O novo tá chegando. Sou Barão Vermelho e você é também. Sou automotivo que conquistou o Pará. E o velhinho já tá se despedindo porque tá chegando o novão aí. O Renê já confirmando. É, sábado tem Pop Saudade em São Isabel, Estação da Saudade. Mais uma do Renê. Amor, disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça. Mas é só mais uma semana. O novo tá chegando aí, mano. Desde quando vi vocês, brigava já contando o ouvido, olha. Foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Olha o Afonso aí do time só pra isso. Você já avisou que dia 17, gente, domingo, acontece a confraternização deles aqui no Dana, no Clube Daniele, tá bom, gente? Dona Corina tá com a gente também, a madrinha do time. Forte abraço, obrigado, tá bom? Show! Sábado São Isabel no Casarão, Estação da Saudade. Amor, toca pra mim. Domingo em Nangapi, é isso? Toca pra mim. Bico do Carrito. Pop Saudade. Pop Saudade. Lançamento da nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Dia 16 de dezembro, sábado, Gangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Pega o cara, o bigode, dança até a vinheta. Saudade 3D. É muita onda! Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo

que a gente se completa e vai voltar pra mim, se for um pouco esperta, porque esse alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Pop Saudade. Pop Saudade. Banda LP, a cara do Pará. Marlu chegando junto. Tudo que sinto. Pop Saudade. Bora, Marlu. Amiga de muito tempo, desde a época do Mineirão, né? Com o maior valor. Que brilha no céu. Sei que te quero. Como a primeira vez. E o quê? Que o homem e o mar. Onde é que foi? Foi no Pop Saudade. Que eu te vi pela primeira vez. Saudade, DJ David Paulinho, vai a tocar. Banda LP, a cara do Pará. Saudade 3D. 16 de dezembro, sábado, Cangalha Show. 17 de dezembro, domingo, Toca do Lobo. 18 de dezembro, segunda, Via Show. Venha conhecer a mais nova máquina do tempo. Pop Saudade 3D. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Louro Pop Produções.